vem pra torre, quem chamou foi o Tom 3601, né? Afirmativo. Tom 3601, tá autorizado, Congonha. O nível é o 360, decolagem da 10, curva direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Bridge, vai interceptar a Alfa Zulu 16 e prosseguir até Belo Horizonte, após BH, Trive, e após Trive, Pirassununga. O controle 120.8, acione 5563. Que o TAM 3601, por gentileza, cheque o rádio, não recebi o seu cotejamento. Autorizada, São Paulo, 1560, decola 510, curva direita, saída da El, Lida, 25, Lula, meia, Belo Horizonte, o controle 1208, transponder 5563. Ok, correto, TAM 3601, chame para o push e acionamento. Camarada, TAM 3601. Autorizado no 612, puxa acionamento, chama para o táxi, o altímetro no 0116, está 3601. Puxa, chama para o táxi, está 3601, está 3601. 01, autonomia 24 horas e 4, o Alfé na região, no serviço da Bola. Vamos para o táxi. 178, 4 horas e 4, Galeão, está livre o táxi via Fátima 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, o altímetro 10 no meia, chame pronto para a decolagem, então 3601. Táxi, Fátima 1, Índia e Alfa, chama pronto para 20, Vitor Bravo Lima, bom dia. Então 3601, está autorizado a alinhar e decolar da 10, vento de 170 graus com 8 nós. 01 decolou aos 59, chame o controle em 120.8. Tenha um bom voo e um bom dia. Controle em 1208, bom dia, K3601. Controle Salvador, bom dia, K3601. K3601, bom dia, contato radar, sabe manter 360, boa Leda. Sessão 360, direto Leda, 3601. Bom dia, amigo. Tá um pouquinho cedo com a autorização, estava com mais paciente da porta, tá guardando o barulho 3.0. Ele queria poderia confirmar isso aí, A subida será da El Leda Bridge. E eu tenho aqui o 360. O senhor solicita o 38, confirma. Ah, tá bom, 360, já tá pronto? Na verdade falta o transponder pra mim, eu vou pagar a cópia completa aguardando o transponder, ok? Está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, primeira aerovia Apers Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride, o controle opera em 120.8 e o transponder vou aguardar chegar do centro, ok? Chegou aqui agora o transponder 5573, o transponder aqui. 5573, muito obrigado. Nada, que isso, correto, cotejamento, chamo para o acionamento Ocean 6251, qual o portão? 1-1. Ok, 1-1, até já. Direto Leda, 3601. Direto Leda, 3601.